Olá, eu sou o Clóvis Carumã e nesse vídeo eu quero conversar um pouco com você a respeito do amor, o amor como essência, né? E como eu falei no outro vídeo e alguns outros, eu acredito que o xamanismo ele é uma filosofia de vida onde você, através dessa filosofia, desse modo de pensar, vai melhorando a sua vida. Então, buscamos sim entender a realidade à nossa volta para que melhoremos cada vez mais. Entender essa realidade é entender os pensamentos dessa realidade, as formas com que as pessoas se comunicam, as formas com que a sociedade se integra. Tudo isso faz parte do xamanismo. Então, o xamanismo ele é muito amplo, porque ele não trata só de uma parte do ser humano, ele trata de todas as partes que o ser humano tem. Desde a parte de psicologia, da psique humana, a parte da religiosidade e espiritualidade humana, e também a parte material, a parte de vivência da realidade, a parte que o nosso físico faz contato com aquilo que está à nossa volta. Então entender tudo isso ajuda. E hoje eu quero falar um pouco do amor que vem para a parte de sentimento, vem para a parte de pensamentos. Na filosofia, existe o amor platônico. Esse amor platônico é que hoje domina grande parte da sociedade, infelizmente. Porque depois eu vou falar sobre o amor da forma xamânica de se ver. Mas no amor platônico, o que acontece? Quando Platão foi definir o amor, ele definiu o amor como desejo. O desejo é o amor. Afinal de contas, você ama aquilo que você deseja, aquilo que você quer. Você realmente traz esse amor para o seu desejo, traz o seu desejo como fonte de amor. Quando você se apaixona por alguém, você se apaixona por uma imagem, por uma pessoa que naquele momento você ainda não tem. E isso intensifica. Então, esse desejo é o amor. Você ama, por exemplo, um carro novo. Você quer aquele carro. Você sabe que quando tiver, você vai ficar melhor, você vai se sentir bem. Por que eu disse que, infelizmente, a sociedade hoje anda nesse caminho do amor platônico? O consumismo em si não deixa de ser esse platonismo. Eles te jogam algo para que você queira. A partir do momento que você deseja aquilo, você automaticamente vai fazer com que sua vida vire a função daquele desejo. E você vai atrás daquele desejo. E isso não é ruim. Só que aí, quando Platão vai definir o que é desejo, é onde complica um pouco, porque desejo é a falta. E a gente repara muito nisso também, nessa sociedade. Porque você deseja ter algo, você vai atrás daquilo. Você deseja, por exemplo, um relacionamento. Então você vai atrás desse relacionamento, você quer se relacionar com uma pessoa, você se apaixona por uma pessoa, você deseja aquela pessoa, e você continua indo atrás, fazendo com que essa pessoa comece a te admirar de certa forma, e você começa a fazer esse desejo crescer em você, e você tem, depois de um tempo, essa pessoa ao seu lado, você tem um relacionamento. Nesse ponto, você já começa a perceber uma coisa: por você ter, a falta sumiu. Por a falta sumir, como o desejo é falta, o desejo começa a diminuir. O desejo começando a diminuir, você começa a ver os defeitos maiores que essa pessoa tem ao seu lado. E aí você começa a desejar estar solteiro, por exemplo. E aí nesse desejo de estar solteiro, você começa a pensar: nossa, eu poderia estar com tantas outras pessoas e eu estou me fechando num relacionamento só, que nem é tão bom assim. Nem traz tanta coisa boa. Através disso, você entra num ciclo de procurar novamente esse desejo, que agora é estar solteiro, podendo curtir mais com outras pessoas, por exemplo. Só que, ao se separar, você começa a curtir outras pessoas, mas começa a perceber que seria bom, de repente, ter alguém do seu lado, ter alguém para te auxiliar, ter alguém para correr realmente junto de você. Por quê? O seu desejo novamente mudou de foco. No consumismo, o platonismo está em todo lugar. É essa ânsia, esse desejo por coisas que não se tem. E quando se tem, abandona-se. porque se deseja outra coisa. Afinal, o consumismo, a sociedade que a gente vive hoje, em grande parte, depende disso, né? Desse desejo contínuo e dessa forma de fazer com que tudo gire em forma desses desejos. Quando se vai para o xamanismo, a forma de amor é um pouco diferente. Vamos dizer assim, bem diferente. Porque no xamanismo ele fala para você focar no amor como gratidão. E aí a gratidão não é a gratidão como todo mundo fala hoje em dia, né? Que eu vejo muitos falando, mas não sentindo. A gratidão é o real amor por aquilo que se tem. Ah, então, você é grato a uma pessoa, por exemplo, pelo conhecimento que essa pessoa te passou. E você é grato a ela. Grato porque sem ela você não teria esse conhecimento. Sabe? Você é grato ao lugar que você mora. Porque sem esse lugar, você talvez estaria morando em situações piores. Você é grato pela comida que você tem. Quando você muda o foco do desejo para a gratidão, você começa a viver melhor. Por quê? Você começa a perceber o tanto de coisas boas que você tem hoje. E é esse o foco do xamanismo. Não que ele não vai fazer com que você procure mais, com que você alimente sim um pouco do platonismo, do amor platônico, de desejo. Também. Ele vai querer que você faça isso. Mas o seu foco é a gratidão, não o desejo. Quando você agradece mais o que você tem do que foca naquilo que você deseja ter, a sua vida muda de foco. Ela começa a mudar de crenças, seus pensamentos começam a se alterar. Você começa a perceber que você não precisa de tanto como você acredita que precisa, porque muito é empurrado para a gente. Então, entender que gratidão não é simplesmente uma palavra que sai, como eu vejo agora, banalizando, né, essa gratidão. Gratidão é perceber realmente dar crédito àquilo que você tem e àquilo que você conquistou e às pessoas que fizeram com que você conquistasse. Todos que passam pela sua vida trazem aprendizado. Se você é o que você é, você tem que agradecer a todos que passaram. Tudo que você vive te traz benefícios. Esse vídeo pode trazer alguns benefícios, como pode não trazer. O foco talvez não seja esse. O foco talvez seja fazer você começar a entender ou perceber que você pode mudar muitas coisas na sua vida, mudando do desejar para o agradecer. Mude um pouco o foco. É isso que o xamanismo traz, essa mudança de foco. Essa mudança e essa agradecer ao mundo, agradecer as coisas, agradecer as pessoas, agradecer realmente, não da boca para fora, percebendo o que, que você tem e por que você tem, sabe? Agradecer mesmo, a gratidão é isso. E no xamanismo, a gratidão é uma base para que você cresça, para que você evolua, para que tudo comece a te dar uma orientação num sentido de benefício. Espero que você tenha percebido um pouco mais do que é essa forma de filosofia que eu acredito, que é o xamanismo. E vão ter outros vídeos falando a respeito também, não só de amor, explicando um pouco mais. E se você tiver alguma dúvida a respeito de xamanismo, comenta aí embaixo para que eu possa trazer dentro daquilo que eu sei, daquilo que eu acredito, informações que vão agregar para você. Então, espero você nos próximos e próximos vídeos que vão ter no canal. Compartilhe esse vídeo, curta. Isso ajuda o canal a crescer. Se inscreva no canal, porque para que possamos ter mais tempo, mais direção, mais formas de fazer com que a sua vida, com que você cresça. Então, a cada dia, a cada vídeo novo que eu gravo, a cada aula que eu dou, a cada palestra, a cada vivência que eu faço, é isso que eu procuro trazer para as pessoas. Uma forma de você pensar por você e crescer, principalmente por você também. É por isso que eu acredito que o xamanismo é bem ligado à filosofia. Porque ele vai trazer formas de você pensar por si e crescer cada vez mais, ao mesmo tempo que você ajuda com que o todo cresça e evolua. Então espero você nos próximos vídeos, que o amor reine em seu coração, venha se conhecer no Clã Linkarumã.